Feliz Júnior. Original. Tchê, paixão. Portal do Arrocha. Traz uma gelada pra mim, por favor. Que só de pensar a boca já secou. Dessa vez não foi brincando. Ela terminou e não tava brefando. Sendo um camigão que houve tanto tempo. Ai, ai, ai, alguém chegou mostrando. Foto com cena, a sorte de alguém me beijando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, produção aí. E a gente pede, lhe mandei saudade, ela mandou. Vida que segue, então segue sua vida. Bebe.